Meu Mike, ok. Meu Nike, ok. Meus planos, meus manos, todos com quatro Nikes, ok. Mais um fora da lei, eu sei que aprendi, mas ensinei. Então aumenta meu retorno que eu só quero ouvir, ok. Quantos anos dediquei, quantos manos critiquei. Quantas vezes eu errei, quantas tretas eu nem sei. Quantas vezes eu falei, nomes eu citei. Hip hop é muito mais que microfones e DJs. Quem quer de casa traz, ok. Quem sabe fala, faz, ok. Conheço toda a regra, sei, não siga a sua lei. Hey, todos numa voz, é nós, a todos verdadeiros bros. A todos rimadores, grafiteiros e b-boys. Ideia rola como bola, é minha rima, é como chute. Pau no seu e-mail, que se dane seu Orkut. Senhores entenderam? Senhoras me desculpe. Embalo vale menos que meu moletom da trupe. Parelheiro, São Bernardo, Grajaú, Zona Sul, City. Guerreiro, guerreira, são herdeiros do mesmo beat. Todos meus parceiros no apetite, acredite. A trupe vem soltando os pitbull, pitbull, beat. Chega de delay, eu quero é mais, ok. Tudo em paz, ok. Você diz ok, outros gritam hey, hey. Camão, camarada, me dá tudo, tudo ou nada. Charada, atrevido, Félix, a trupe agora, ok. Para, jamais parei, aperta o play, se liga, fei. Mil barreiras eu quebrei, atropelei, nem reparei. Mil amigos eu colhi, seguidores eu plantei, ok. Foi construído pontes, meus carinhos foram de além. Ok, esse bota, ok. Bota, vai, ok. Ok, esse ok. Sensa aqui, ok. Obrigado, ok. Fechei com a trupe quando ouvi, chapei, trinquei, ok. Top, top, meidei, meidei. A toda rima unido, eu digo ok. Ponte Grajaú, aclimação, glicério, ok. 23 de maio, Teutônio, Vilela, eu sei. Avenidas que me liga, becos, amigos, vielas. Na sentinela, meu peito branco da janela. Flagra na quadra, poetas, cantos, choros e velas. Talentos, promessas, música, sonhos sem pressa. Um a mais, a trupe, aposto o rap, a gangue. Por vocês dou meu nome e meu sangue. No bang, bang, louco, bang, bang. Da função, brigas, intrigas, cresci, amadureci. Me passe o mic que eu canto, ok. Levante o braço e diga ok. Hey DJ, sempre errei, perrei, ok. Não tem pum, não tem pá, é nós que pá. Um a mais, a trupe, a gangue que veio sequestrar. Cheguei a muito mais do que você pensava, ok. Vivo simplesmente forte na levada, ok. Corro certo, ok. Faço a presa, ok. Pra você não tá bem, mas pra mim tá tudo ok. Sigo meu estilo no nível vivido, fudido. Charada é o ritmo que manifesta os seus ouvidos. Diz que é meu amigo, pra tá envolvido. Branco Félix atrevido, assim eu vou seguindo. Eu não perco meu tempo, a trupe eu represento. Assim eu vou vivendo, ok, 100%. Superei o veneno que vivi. Por aqui eu vi vários pés de break, sem break no back, se destruir. Pra você ver, né? Nem tudo é como pensei, ok. Quem deu seu voto de fé tá com nós, salve rei, ok. No passado fraquejei, no presente sou ok. No futuro eu não sei, nesse naipe me criei. Pronto pro confronto, imponho o meu ponto de vista. Nego me olha torto porque o seu nome não tá na lista. Nunca vi, diz ok, pede pra tocar, ok. Você precisou do ok, pra bombar no seu display. Que é zona sua até a puta, aquilo é merda isso. Vejo mais que isso, vejo isso como fim do início. Diz que é solto bicho, solto rap é compromisso. É isso, a trupe é a trupe, Félix vem soltando os bicho. Ok, esse bota, ok. Bota, ok. Vai, ok. Ok, esse ok. Os últimos de uma raça em extinção tá na rima. Filho da puta, habilitado 12, mais um genocida. Desbocado, ok. Revoltado, ok. Tô ligado, ok. Tá moiado, sei. Levo rap estampado no peito, não admito vacilo. Seu compromisso é zero, um pisca de olho é aquilo. Faço o que corromper, entrar, sair, comprar, vender. O rap não é pra você. Ninguém me encontrou, nega. Eu que vi, numa entrevista o que cê falou, não entendi, sem essa vivi. Não paga de lock, não nega a origem. Todo mundo tem defeito, mas tudo tem limite. Os moleque não aceita, ok, tão mais ligeiro, ok. Quem muda o propósito por fama e dinheiro é feia. Quem a resistência, ok, na procedência, ok. Os de verdade, ok, os de mentira, eu nem sei. A escada que te faz subir, faz descer. Mas quem decide pra que que lado vai e é você. Não jogo pra perder, revira a volta, não brinque serviço. Lado a lado pros meninos, a trupe é isso.